Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, o programa dedicado aos sons de rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais. E começamos o programa de hoje com os Led Zeppelin, Hey Hey, What Can I Do? Foi lado B em 1970 do single Immigrant Song, isto nos Estados Unidos, já que os Led Zeppelin não editavam singles, mas nos Estados Unidos isso era uma obrigatoriedade. E este acabou mesmo por ser um lado B e ficou de fora do registro Led Zeppelin 3, também ele editado em 1970. Hey, hey, what can I do? John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page e Robert Plant na abertura da Floresta Encantada desta semana. Vamos seguir agora com um dos nomes mais importantes do rock psicadélico da costa oeste dos Estados Unidos, da zona de São Francisco, os Moby Grape. Já por aqui passámos e destacámos muitas vezes o disco de estreia de 1967, é aliás uma das estreias mais importantes do rock psicadélico nesse ano do Verão do Amor, 1967. No ano seguinte, em 1968, a banda lança o sucessor, o Wow, e também um disco só com jams, Grape Jam. Aliás, quem comprasse na altura o registro Wow tinha um desconto no álbum Grape Jam. É um álbum muito inferior de Moby Grape, com uma série de jams à volta do blues. Mas hoje vamos então ao disco de 1968, Wow, é o segundo de Moby Grape, e vamos escutar a faixa Rose Colored Eyes. São os Moby Grape em 1968. Stars eyes once gazed upon me. Someone pray the rains will come, and that's today. Primeiro na Floresta Encantada estivemos com os Moby Grape Rose Colored Eyes para o segundo álbum, editado em 1968, o registro Uau. Entretanto estivemos com os britânicos Kaleidoscope, uma banda que evoluiu de um outro projeto chamado The Sidekicks, de 1964, mas à medida que os anos foram avançando e que o género psicadélico também tomou conta por completo da música popular britânica. Mudaram de nome para Kaleidoscope e é de 1967 o disco de estreia Tangerine Dream. Escutámos Dive Into Yesterday, aliás um dos singles de Kaleidoscope, dá também nome a uma coletânea por parte da banda britânica. Kaleidoscope é um nome muito usado na altura da música psicadélica, do auge da música psicadélica dos anos 60. Há uma banda britânica, aquela que acabámos de escutar, há uma banda norte-americana e há também uma banda de Porto Rico que em 1969 grava um disco que se tornou numa referência para muitos colecionadores. Em 2016 teve finalmente uma nova reedição, já que era um dos álbuns mais procurados do psicadelismo, e o vinil original era capaz de ser vendido, imagine-se, por cerca de 8 mil dólares, uma cópia original do Kaleidoscope, do álbum original de 1969. Felizmente já há reedições, felizmente também já o podemos ouvir, por exemplo, no Bandcamp até, de Kaleidoscope. E vamos escutar a faixa Once Upon a Time, There Was a World. São os Kaleidoscope, banda agora do Porto Rico, em 1969. Thank you. Oh, she used to be so nice. She used to come every night. Oh, we used to play, sing, run, make love. Oh, I guess the flowers are all dead now. And it's the end of the world, cause she's gone. The end of my world. The end of everyone's world for me. Oh, I just can't believe this could happen to me. Oh, no, no, God. Please send her back to me. Would I remember what I would forget? walk to the mirror. Who do I see? Someone who does not look like me. Eyes lost in sorrow, mouth turned down. My body is hollow. Oh, I hate tomorrow. Primeiro na Floresta Encantada estivemos com os Kaleidoscope, banda de Porto Rico. Antes dessa tínhamos passado a banda britânica, também com o mesmo nome, Kaleidoscope. Escutámos a faixa Once Upon a Time, There Was a World, para o disco lançado em 1969. Entretanto, estivemos com os The Serpent Power, banda norte-americana, aqui de regresso à Califórnia, na Floresta Encantada, banda que resumia perfeitamente o som da zona de São Francisco, música psicadélica, mas com muitas vozes à mistura também, um excelente trabalho de guitarra. Aliás, esta fusão da folk com eletricidade e até algum noise pelo meio, levou mesmo uma revista da época a catalogar os Serpent Power como uma espécie de Velvet Underground, mas da costa oeste. O álbum de estreia deu-lhes alguma notoriedade, mas a banda não durou muito tempo, apenas durante 1967 e 1968. O disco de estreia dos Serpent Power homónimo é precisamente de 1967 e é lá que podemos encontrar o tema que acabámos de escutar, a faixa Forget. E da costa oeste passamos para a costa leste dos Estados Unidos. São de Nova York, chamam-se The Third Bardo, um nome retirado do livro dos mortos do Tibete. Nesta altura havia muitas referências a este livro, começando logo pelos Beatles em Tomorrow Never Knows. Esta banda só lançou um single em 1967, I'm 5 Years Ahead of My Time, um tema que chegou às rádios, teve muito airplay na altura, mas depois foi retirado quando os radialistas, ou a censura da rádio, por assim dizer, percebeu que havia ali uma série de referências ao consumo de drogas. O tema ficou algo esquecido, mas foi recuperado para a caixa dos Nuggets, uma caixa que reunia pela primeira vez muitas músicas da era do psicadelismo. Vamos então ficar com os The Third Bardo, uma banda de rock psicadélico e também com algum garage à mistura. I'm 5 Years Ahead of My Time, um dos clássicos perdidos da primeira fase do psicadelismo norte-americano. É de 1967 este single dos Third Bardo. To my mind, girl, look ahead, don't look behind. I'm 5 years old. How many bridges do you cross? Winter rain and snow, over mountains high and low. I can't talk to him, and I can love him. Floresta Encantada, primeiro com os The Third Bardo, uma banda que só lançou um single, o tema que escutámos lá atrás, I'm Five Years Ahead of My Time, em 1967. Os Third Bardo, que ficaram uma banda esquecida durante muitos anos, até surgirem finalmente na coletânea Nuggets, que recuperava muito do rock psicadélico, também garage rock de meados dos anos 60. E, entretanto, estivemos com os Nirvana. Os Nirvana britânicos, a banda psicadélica da década de 1960, escutámos uma das suas faixas mais conhecidas, aliás, dos Nirvana, Rainbow Chaser, que pertence ao segundo registro da banda, o grupo que se estreou em 1967 com um disco conceptual, é aliás um dos primeiros álbuns conceptuais da história, chama-se The Story of Simon Simopath. Antecede, por exemplo, discos como Days of Future Past dos Moody Blues, ou mesmo FS Sorrow dos Pretty Things, ou mesmo o registro Tommy dos The Who, este registro de 1967 dos Nirvana. Mas foi no álbum seguinte, de 1968, All of Us, aliás o título é bem mais comprido que este, mas é simplesmente denominado como All of Us, é neste registro que podemos encontrar o segundo single de Nirvana, Rainbow Chaser, com muitos efeitos de phasing, um efeito que foi descoberto pelos engenheiros dos Beatles, mas que depois, a partir daí, foi utilizado por inúmeras bandas. Os Nirvana, que chegaram mesmo a processar os Nirvana norte-americanos, os Nirvana de Kurt Cobain, e chegaram a acordo na época, muitos milhões aqui envolvidos também por causa do nome Nirvana. Entretanto, vamos seguir com os Tomorrow. Os Tomorrow, que foram uma das primeiras bandas psicadélicas do Reino Unido, a par dos Pink Floyd ou Soft Machine, uma banda que ia tocar muito a um clube londrino que marcou a cena underground dos anos 60, o UFO Club. Por lá passaram os Soft Machine e também os Pink Floyd, liderados por Syd Barrett. Os Tomorrow, que editam em 1968 o registro de estreia homónimo, e é lá que está esta faixa, My White Bicycle, dos Tomorrow, um título que remete para um conceito levado a cabo por um grupo anarquista holandês que costumava deixar bicicletas brancas nas ruas, em que as pessoas podiam usar essa bicicleta e depois deixá-la noutro sítio para outra pessoa poder utilizar, um conceito que, enfim, foi hoje convertido noutro tipo de conceito, em que temos de pagar, de facto, pelo uso das bicicletas nas cidades. Mas aqui então, My White Bicycle, em 1968, são os Tomorrow. Thank you. me still see my white bicycle and me, my white bicycle. Três músicas de seguida na Floresta Encantada. Primeiro, os Tomorrow, em 1968, no álbum de estreia. Escutámos o tema My White Bicycle e continuámos na cena de Canterbury, a cena que nos deu, por exemplo, os Soft Machine, e é de lá dessa mesma cena underground que saíram os Caravan, e fomos até ao terceiro disco desta banda inglesa, mais próxima daquilo que se veio apelidar de rock progressivo, e nesse terceiro registro de 1971, In the Land of Grey and Pink, escutámos se calhar uma das suas mais conhecidas, Golf Girl, de Caravan. E entretanto estivemos com os Humble Pie, uma banda formada em inícios de 1969, em janeiro de 1969, por Steve Marriott, que vinha dos Small Faces, e também Peter Frampton, ele que vinha dos The Herd, e juntos criaram então os Humble Pie, e é de 1969, de agosto de 1969, o registro de estreia é Safe As Yesterday, um álbum que contém não só algumas das referências do psicodelismo da época, mas também folk e algum blues um pouco mais pesado, como já era característico da altura, isto também na senda de Led Zeppelin, que colocaram o rock um pouco mais elétrico e pesado durante 1969 com o seu disco de estreia. Escutámos então os Humble Pie com Natural Born Boogie e vamos acabar a Floresta Encantada com um lado B. Começámos com um lado B lá atrás no início da hora e vamos terminar com outro lado B. Neste caso pertence aos Yes e é um dos seus discos mais famosos, Fragile, de 1971. O lado A desta faixa é Roundabout, mas vamos escutar o lado B, Long Distance Runaround. São os Yes, uma das bandas mais importantes para aquilo que se vai a considerar como rock progressivo, ainda hoje ativos, com as formações, claro, sempre a mudar um pouco. Os Yes então com Long Distance Runaround, em 1971, e a fechar a Floresta Encantada desta semana. We'll be right back.